Estacionamento, Xené 6224. 224, autorizado, push, mata. Cortará para o táxi, 6224. Avião 42, centro da Alfa. Azul 942, Salvador, adentro para 8 mil. Chegada bom, Via Azul, estilo 08, câmbio. 8 mil na bom, Via Azul, Azul 42. Táxi Oxané 6224, 129 a bordo, alternando Salvador, 2 horas e 5. 6224, autorizado táxi Índia, ponte parada no 0, reporta pronto, frequência 1-8-2-9-5, quem negou no 0-1-8. Ponte parada 295, 1-18, sim. Ok, sem restrições, 4000, azul 9-1-4-2. Controle, Salvador, bom dia, Copacabana, Lima, Kilo Bravo. Copacabana, Lima, Kilo Bravo, controle. Parado pelo centro, nossa escuta. Cliente Lima, Kilo Bravo, ajuste 1-0-8. Volte, volta a mapa descida. Charlie, confirma a chegada vai ser Mari, problema aqui no bar. Positivo. Eu acho que alguma pequena já está visual, bom campo. Chegou, Fuquilo, chame a torre, 1-1-8-9-5 e solicite instruções. Tranquilo, grato, boa noite, senhor. Salvador, boa noite, papai, agora acabou o filme. Acho que o Fuquilo reporta curta final, não sei. Será que porta final da 1-7? Pronto. Xenem 224, autorizado a linha de decolagem, estou no 0, vento 1, 50 graus, 0 menos. Decolagem no 0, 224. Azul 9142, desça para 2000 pés, está autorizado a aproximação ILS, descida sem restrições. 2000, sem restrições da descida, autoridade elétrica, do navio 4. Eu acho que o Fuquilo está na final da 1-7. Acho que o Fuquilo autorizado posto, pista no 7, retorno 50 graus, 0 menos. Fuquilo. Controle 6224. Afirma, decolagem 36, controle 20218, Xané 624. Boa. Boa noite. Boa noite, esse é o Gol 1868, centro da informação Alfa. Pelo 6224, é o controle, é 15023, 5023, Oceano 6224. Confirme? Oceano 6224, que decolou de Salvador. Acione 5023. 5023, sim. 1888, desça para 5018. Iria para o Gol 1868, sim. Gol 1868, desça para 5010, 2018. 5018, 1868, da Gol. 8104, desça para 8.018, chegada a bordo. 8.024, desvio para a esquerda, 5 milhas. 8.024, está em contato, radar autorizado. Gente, aponta para o Ivapuca, confirmando Conde. Afirmo. Tranquilo Bravo, aceno identificação. Tranquilo Bravo, contato radar 60 milhas afastado de Salvador, desça para 5.000, Rui Mari, chegada a Mari, pista 10.018. Bravo, sim, falando aí com a questão do nosso, representa onde fica, eu desce via chegada corredores para aproximar da pista 17, desce até 3.100. Tranquilo Bravo, desça para 5.500 pés, proposto é aceito 0138 e aguarde para seguir corredores. 5.800. Vai rodar para seguir os corredores de Marcelo Grau. Oceano 6224, voe para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, sim. Uno 868, passa por Ipelo, voa sobre a água, desça para 2.000, direto Duna para o ILS. Direto Duna para o ILS, 2.000, o 868. Nove, uno, zero, quatro, vertical de Alagoinhas, desça para 4.000, sem restrições. 4.000, sem restrições, 9104. O 1868 está agora a 28 milhas para Duna, está autorizado ILS. Autorizado ILS, 180, tá bom. Azul, 9142, Duna, localizador, ILS, aproxima e pouso, pista 10, cheque o trem, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Salvador Clarence, Echo Delta Call 71. desça para 2.500 pés, voe direto para Ipsa. Desça 2.000, voe direto para Ipsa, pelo grau. Desça para 2.500 pés. 2.500, pelo grau. Echo Delta Golf 71, is this? Yes, you may have us under November 771 Alpha Victor. Sorry, November 771 Alpha Victor. And the call sign is what? Call sign is Echo Delta Golf 71. Delta Golf 71, Roger. Stand by 1 minute to copy. Just confirming your apron and the runway to the battery. Runway 10 for departure, we're at apron 5. Roger, stand by 2-1. Mountain, Echo Delta Golf and Sassoon. Sinal de 4 milhas embaixo travadas, o 9142. Sou 9142, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 04 norte. Em pouso, sou 9142. Essa informação, chuva, a pista está úmida, não, tá, não chega a estar molhada, mas está úmida. Centigrado. Azul 9142, solos 45, livre à direita, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pat 3, a posição 5, Lima, previsto. Alfa, Kilo, Pat 3, qual é a posição? 5, Lima. 5, Lima, na sua escuta? Fica com sinalização no Pat, filho. Certo, obrigado. Desça sem restrições para 2. 2.000, sem restrições, 9.04. Não, sou Tchelo Golesson. Então, 3.600, está passando por Ipeba, desça para 3.000, sem restrições. Espero para 3.000, sem restrições, 3.600. Delta Golf 771, West Coast. Echo Golf 71, ready to copy. Echo Golf 71, clear Tango Bravo, Papa Bravo, Flatland 380, via Upper Zulu 20, until Arman, Alpha Romeo Mike, Alpha Mike. Land Upper Mike 791. After Corporal 10 left turn, Momo departed and Nenny transition. Momo is this Mike Oscar and Nenny transition November Echo November India Mike. The path control 120.8 Scott 5041. Echo Delta Golf 71, I'm sorry, I didn't get the route at all. I know we're cleared Barbados flight level 380. Departure 120.8 and 5041. Can you say the departure again? Departure is Momo, Mike Oscar, and Nenny transition. November Echo November India Mike. Na Kilo Bravo, terça para 1500 pés. Passa bem, criança, Kilo Bravo. Joe, friendly 10, the Nanum departure, November Echo, November India Mike. And say the rest of the route after that. Momo departure and Nanum transition. And clear via Upper Zulu 20 until Alpha Mike collection. Upper Zulu 20 until Alpha Romeo Mike Alpha Mike, then Upper Mike 791, departure control 120.8, squawk 5041, Echo Delta Golf 71. Okay, let me read this to you now. Echo Delta Golf 71 cleared to Barbados, flight level 380 via the Momo departure, the Nanum transition, Uniform Zulu 20, Arnhem, Alpha Romeo November Alpha Mike. Uniform Mike 791, departure 120.8, squawk 5041. Affirmative, report red to text, Echo Delta Golf 7. Okay, and do we need to call you for engine start or no, just for taxi? Tango 752, West Coast. Tango 752, go ahead. 752, clear Lima Fox Papa Golf, flight level 350, via Upper Whisk 50, until Mike Serra Serra, then Upper November 866. STCOF runway 10, left turn, Momo departure, and Chebit transition. The pass control 120.8, squawk 5035. Flight level 650, baby 752, Momo departure. And say it from this side. Momo departure and send by song. Name in transition, is it the position for the 752? Toyota Tango 752, Momo departure and D-loop transition, Delta India Lima Uniform Bravo. D-loop transition, Delta India Lima Uniform Bravo, 752. Toyota Tango 752 and airway is Upper Whisk 50 until Mike Serra Serra, then Upper November 866. Departure control 120.8, squawk 5035. 5035 for the squawk, 120.8 for the frequency after the takeoff. 1723. Boa noite, Sierra Golf, desço para 4.000 pés, ajuste 108. Sierra Golf para 4.000, com 1.018, autorizaria dar para a gente voar pelo? Dado pelo 723. Autorizado Sempre descendo para 4.000 com 1.002, bom, não sai daí. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, Congonho 868. Estabilizou, nave 1104. Nave 104, Líder S, chama torre 11895. 395, nave 104. 3600 vai cruzar 4.000 para 3.000. 3600, desça para 2000 pés, ajuste 1018, livre LF, reporte localizador. 2000 pés, 1018, vai reportar no localizador. O 9104, chefe de pouso, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,40 graus, 0 menos. Ciente, livre pouso 1,0, é baixo para baixo da 9104. Paripe, vá na flor da rotatória, Lima Quilobravo. 7, reporte rotatória, visual com campo, Lima Quilobravo. Dá visual com campo, Quilobravo. Olha, o Quilobravo está visual com campo. Quilobravo chama agora a torre em 11895. Obrigado, bom dia, senhor. Passando Lima Quilobravo. Lima Quilobravo, bom dia. A ponta é curto final no 7. Condições de cortar agilizando o meu possível? Tem condições de cortar agilizando o possível. Já vai para mais na final, Quilobravo. Beijo. Seu 3600, se redução para aproximação, reporte localizador autorizado, sinal ILS. Está iniciando redução para aproximação, vai chamar no ILS 3600. Localizador 3600. Seu 3600, livre leste, chame torre em 11895. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, 3600 da TAN no ILS. 3600, boa noite, Palmaré de Chaleiro. Ciente. 9104, solo 5.000, cruzado táxi, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, da 9104. Aquilo Bravo, vento 1,40 graus, 059, cruzado pouso, pistão 7. Bravo. 3600, retorno 40 graus, 069, autorizado, pouso, pistão 0. 3600, data tem pouso autorizado. Tem que lembrar da firma, só ficou utilizado o backtrack, no corte, no pátio, no zap, tá. A batalha no vídeo chama. Pois é, tá bom. Matias, postura 2000, reportar no localizador, boa noite. Tá. Sola 00, autorizado táxi direita alfa, Juliette portão 08. Direita alfa, Juliette portão 08. Brown, good evening. Infinite is 071 and is inside Aerostar, Texas. Hello, Golf 771, Abdul Tex. Report Old Point, Texas, Apache Crosser 1917. Okay, please text me at Papa Hotshot 17, Infinite 071. Tango Hotel Tango 752, we are ready to taxi, ready to push. Tango 751, clear your pushback, select for the taxi. The pushback and the post taxi, they hit the 752. Mike, report X-ray Lima. Okay, Quebec, Mike, and report on Lima, go down to Delta 71. Delta Golf 7-7-1. Position before taxi Lima. I'm holding right here, I come out at off 7-1. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 9205, informação Bravo. Boa noite, Azul 9205, chegada bom, se desce para 4000 pés, ajuste 1018. Para 4000, ajustado em 1018, vai descer o ideal, ok? Tem um ideal, desce para 4000. Obrigado. Go ahead. 752, request taxi. Taxi via Menengo and Tapuanga, forwarding point 10, tower 118.95, altimeter set 1018. 23, tower 10, direto 1011. 1211? Afirmo, 1211. 1211, boa nossa, 723. Salvador, boa noite. Eu vou na 723, levando as escutas. Vamos às 23, que é para a ponte da Juliette. É ponte da Juliette. Vamos às 23, que é para a ponte da Juliette. Continue our taxi, follow the above the head in April 1 in India, loading point 0 tower 118.95, altimeter 31018. Okay, follow the taxi to San Jose, MS 340, via Lima, left 1, and yes, the VF loading point 710, tower 1895, and Phoenix 1018. Semanotska Juliet, go 1723. Bom, 1723, esta passagem é dada para o seguinte assento de espera. O stream até o mesmo ingresso na Juliette para o S04. Então, Matheus, após o Golf Stream, vai ingressar na Juliette para o 04. Gol 1723. Bravo 121, decimal, correction 118.95. Bravo, maintenance, Caio, Bravo. Thank you, 3752. Affirm 3704, a gente já possui plano no sistema. É, assim que pronto, chama pra bucha. Sente, muito obrigado, tá 3305. Salvador, o azul 9205, está livrando 180 para 4000. 104000, agitado meio 18, azul 9205. Azul. Seven, five, two, power. Good evening, 3901752. 3752, good evening, clear to line up and take off. Wind 150 degrees, it's 7 knots. 3752, line up and take off runway 10. 5-2, can you take off when you're ready? 7-5-2, taking off runway 10. Yes, 771 Alpha Vito, maintain holding point when you're 0. Para o pushback acionamento é o TAM 3305, tá no 05. 305, livre puxa, uma taca. Livre, chamaremos taca. ITT 752, Airbnet 12, now 12, 0.8. Thanks for coming to 12, 0.8, ITT 752, overnight. Good travel. Scrambler 212, Viva LS, Chumbetor 19895. 1895, Scrambler 212. Salvador, muito boa noite, Scrambler 612. Scrambler 612, boa noite, F-Train, gripou de piscina 0, voltou no 70 graus, com 5 nós. Viva Pousa, Scrambler 612190. Tono 70 graus com 59, livre pouso 6212. Livre pouso 6212. Aracaju. No 868, formação confere, Aracaju autorizado, nível 230, decola da pista no zero, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5053, controle 120, décima 8, gol no 868. Autorizado então 230, Aracaju, Puca, Jamo, direto Aracaju. Decolando a pista 10, curva esquerda. 5053, o transponder e controle 20.8, 1868. 4868, chama trânsito, puxa acionamento 01. Vai chamar, obrigado. Ajuste 1018, após o localizador. Para 2000, ajustado em 1018, o final da sua mensagem não chegou. Reporte localizador. Botaria localizador, azul. Você não confia em informação aeronave que decolou à frente? Isso, o aeronave que decolou, o 340 é da Air Tahiti? Isso, Air Tahiti. Sabe qual destino dele ou não? November 771 Alpha Victor, clear to land up and wait when we do. Land up and wait, runway 10 Alpha. Ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero. Visador azul 9205.